Capítulo 30. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouço gritos de medo, aterror e não paz. Parem e pensem. Acaso homens dão à luz? Então por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga, como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história, nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre seu pescoço e arrebentarei suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois meu povo servirá ao Senhor seu Deus e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenham medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor. Pois o trarei de volta de terras distantes, e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará. Porque estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei. Mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Assim diz o Senhor. Seu ferimento é incurável. É uma ferida grave. Não há ninguém para socorrê-la. Não há remédio que cure sua ferida. Todos os seus amantes a abandonaram. Não se importam com você. Eu a feri cruelmente, como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos, e sua culpa é grande. Por que se queixa de seu castigo, dessa ferida que não tem cura? Tive de castigá-la, pois seus pecados são muitos, e sua culpa é grande. Mas todos que a devorarem serão devorados. Todos os seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos que a saquearem serão saqueados. Todos que a despojarem serão despojados. Restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor. Pois a chamam de rejeitada. Sião, cidade com quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor. Quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas, e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão. E eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado. Eu os estabelecerei como nação diante de mim e castigarei quem lhes fizer mal. Voltarão a ter o próprio governante, e ele virá do meio deles. Eu o aproximarei de mim, diz o Senhor. Pois quem ousaria se aproximar por conta própria? Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso.